y haciendo una brasilera, oh, una forma entera, oh. You, you, you. Nada normal, nada otra vez, nunca se hace tarde, oh, una brasa que arde, oh. Sal no mar, deixe tocar aquela canção. One more time, I'm. One more time, I'm. One more time, I'm. One more time, I'm. One more time, I'm. One more time, I'm. Trate me tarde, trate me trate. Um candeeiro, oh, somos do interior do milho. Somos los que son, los que no están en esta canción. One more time, I'm. One more time, I'm. One more time, I'm. Nada normal, nada otra vez, nunca se hace tarde.